задний фланг есть сверх 2 метра, 0 по 7 или 6 формата. Penso che non è preso un 4. Nome é 314, sendo centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Bom, Recife agora, 2525 acima, boa tarde, janela 6394. Boa tarde. Quatro zero zero três, solo 05, direita eco, 121, décima 1. Direita eco, 21, azul, 403. Solo Salvador, boa tarde, azul, 403. Quatro zero zero três, segue-se via Alfa, Juliette, até o gate 01. Alfa, Juliette, para o 01, 403. Informa ajuste agora no 0 no 4. Uno 0 no 4, boa noite. Gol 1166, cancelado as instruções de altitude, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, complexo redução de velocidade 2109. 4000, cancela as instruções de altitude, ajuste na redução do altitude, 1166. Papa Romeu, Juliette, Juliette, Romeu, acena identificação, após o desvio do voo ITAP, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Atenção número 4, vai reduzindo para 250 nós, autorizado após desvio do voo ITAP e autorizado também 050, Juliette. Gol 1169, confirmido quantas milhas ainda irá manter a estatura. Está presente, segue na flor de pelo. Boa noite, 69. Bem, chegou 1169, desce para 2000 pés, autorizado final ILSXR, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILSXR, reporte estabilizado, 69. Gol 1166, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite localizador. Proa 015, limite localizador, 1166. Gol 1620, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Calma no Recife agora no 2685, eu tô dando 25945, boa noite, Deus. Setor Elétrico, gol no 885. Gol no 885, completa final, chame torre, 118 do sinal 62. 118 do sinal 6, o gol no 885, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, eu sou 69 de março. O Xanadu 210, boa tarde, autorizado chegada Bomed 1, deixa para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Professor 110, primeira aerovia, pode curvar com o nome rosa. Transponder 510, faz controle 119 de sinal 8. Ok, autorizado, Campina, dentro 320, pessoal está aberto. Cola direito, na pista do pés, após o barro. 504 transpondo, 198 controle. Não consegui copiar a saída, senhorita. Após a decolagem, curva direita na saída São João, 1, Leda Monte. Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, Leda Monte. Confirme após a decolagem, primeira curva direita. Primeira curva direita, após decolar, salvo 1, certo. Protegimento correto, aponte volta para o pushback e acionamento. Amaral, 699. Salvador, boa tarde, é o passarejo 2231. Passarejo 2231, informação em curso é Delta, confirme. Confirme a Delta, confia, não cumpre o gradiente de decolagem. Autorizado barreiras, nível 160, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição para ataque. 542 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme nota. Transponder 5424, controle 119 decimal 8. Autorizado barreira do 160, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, batata. 542 é a primeira aerovia, depois conforme rota. 5424, transponder 198 ao controle, eu passarei 2232. Gente, cotejamento correto, informo que irá cumprir o perfil inferior de saída, ok? 3.000 até 1.0 milhas, confirma. Vai cumprir o perfil inferior, 3.000 até as milhas do passarejo 2.231. Cotejamento correto, aponte pronto para o pushback e acionamento. Pois será, o 2.231. Tráfego Salvador, muito boa noite, o voo 1.097, deixa a Delta para a autorização confirmada. Informação eco, aguarde um minuto, cópia, preparar o boro. Para o boro, boro, gente. Gol no 66, desce para 2.000 pés, autorizado final e LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, está autorizado LS, gol no 66. Gol no 869, estabilizado, localização realizada. Gol no 69, completa final, chame torre, 118 do sinal 62. Passarela 2.231, ainda na escuta. Na escuta, senhorita, prossiga. Confirmando restrição de 3.000 pés até 2.5 milhas. Restrito até 25 milhas, 2.231. 1.097, confia? Prossigo, 1.097. Autorizado com o PIS nível 360, decola da 1.0 com primeira curva à direita na saída Arbor 1 na transição elétrica. No peso no coisa após elefa. Nítico, é o peso 21 e conforme rota. Transponder 5426, controle em 119 decimal 8. 360, obrigado para valorizar de confins, decolagem da pista 10, curva direita, segue 7 horas, bom, 1, transição alerta, nítico após o peso 21. Aciona 5426, 198, controle em 1097. 1097, protegimento correto, é forte pronto para o pushback zone. É bom, né? Salvador, 1885, livrou a Houston Alpha. 985, taxiva em Alfa Juliette até o gate 04. Alfa Juliette 4, 985. Uno 966, completa sinal, chame torre, Uno 18, decimal, meia dúzia. 28, meia dúzia. Chama 62110, cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 no 4. Gol 645, boa noite, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 4. 4.000 pés, 0 no 4, 5 gol. Boa noite, Canal, boa noite. 1-2-1-1, boa noite. 2-1-1, boa noite, Canal. Boa noite, 69, está livre, posto. 0, vento 140, grau 089. Ele posta, pista no 0, o número é. Autorizado, chame o pronto pro táxi. Chama, Nilo. Uno 166, solo Uno 8, direita Foxtrot, chame 121 decimal 1. Foxtrot 211, Uno 66, boa. Boa. 6200, do separador de meu país, autorizado sinal de LSX Rei, reporte estabilizado. Aparente estabilizado, 6200. Fala, boa tarde, o nono, 66 está na Foxtrot. Ciente, ingresso e mantenha táxi Alfa antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tudo bem. Está localizador Juliette Latibus? Papa Romeu Juliette, Juliette Romeu, completa sinal, chame torre, 118 do sinal, meia dúzia. A gente vai chamar 826 Juliette Romeu. Ah, 076, good evening again. Request met conditions at the airport. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, aciona identificação, autorizado direto e TAP, desça para o nível 050. Juliette, Juliette Romeu, avistar os autorizados de Sono 0, vento no 40 graus, 059. Livre do pouso, Sono 0, Juliette Romeu. O fim do Pátio Pós-Povo, pouso Juliette, Juliette Romeu. O Juliette, Juliette Romeu, pode prosseguir para a Aerostar. Gente. Gol 1097, autorizado táxi, ponto de espera, pistão no 0. 175 a bordo, Campinas, 3 horas e 10. No ponto de espera, chame a torre, em 118.60. 286, com a torre 1.0, dado confere, obrigado, 107. Conduzido 76, Salvador is under visual conditions, runway news 10, altimeter 7, 1014, temperature 25 degrees. Expect ILS approach runway 10. Seating 1,700 feet, visibility 7,000 meters. Conduzido 76, copy. Okay, I'm waiting for you on the ground, okay? Chané 6210, completa sinal, chame torre, 118 do sinal, meia dúzia. 1067, condição de linha e decolar assim que autorizado? Afirmo, decola de imediato. Gente, autorizado a alinhar e manter pista 10, agilizando manobras. Gol 1097. Ali, mantém agilizando 1097. Torre 6210. O Chané 6210, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6210. Juliette, Juliette Romeu, solo 23, livre à direita, taxiway Eco, chame 121, décima 1. Gente, pela Eco, 211, obrigado. Nada. Papa Romeo, Romeo Bravo, Oscar, prossiga. Romeo Bravo, Oscar, inicialmente do Separa 3, meu pai, ajuste na 0 no 4. Livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, entendeu? Alô, Azul 699, curta de estacionamento, Moquete 3. Confirme. É o Azul 699, pronto para o curta de estacionamento, Moquete 3. Azul 699, autorizado para Campinas, nível 320, conforme rota do plano de voo, saída Sanvo 1, Leda após Motiva. Controle 1-8. Corrige 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, transponde 5472. Papa Romeo Mike Serra Gonça, autorizado chegada a man, reporte para a descida. Salvador, boa tarde, 3190, transfere, autorizado até o 150, para a proa de Bomédia. A3190, boa tarde, autorizado direto à posição Itaque, busca para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Direto Itaque, 050 no 0 no 4, 3190. Controle Salvador 1097 da Gol, decolado no tempo da Harbour, ou não? Gol 097, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado direto Alessa. 2.000 pés para o Gelefa, voo 097. A saída é Sambo 1, Leda após Motiva. Controle 1.19.8, torre 1.8.6, transponda 5.472. Momento autorizado, caminho com rota do banco 320, 1.10. Sambo 1 ainda, depois Leda, Motiva. 19 controle, 12.2.5.472, o azul 699, pronto, o teste é para mais um 23. Autorizado, chama pronto para o táxi. Está pronto, chama 699. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu, autorizado cruzamento do Pátio 1, chame na Taxi Lima. Lima. Gente, o cruzamento do Pátio 1, chamarei ele na Taxi Lima. Salvador, o 223 da passarela, puxa, para ver. Aguarde autorização. Azul, escuta. Azul, 4065, Sol Salvador. Uno 645 já avistado, vento 130 graus 04 nós, autorizado pouso, piscina 0. Zero. Zero pouso no 0645. Traço Salvador, boa tarde, azul 2712. Azul 2712, solo Salvador. 2712, frente da ECO, solicita autorização de tráfego. 2712, confirme o horário de OBT. 2100. Ciente, ainda não temos o seu plano de voo em nosso sistema, chame mais próximo do horário de OBT. Sim, 2712. Juliette, Juliette Romeu, chame agora a Torre Salvador em 1.18 decimal 60. 2.6, obrigado. Salvador 1884, informação Eco, Portão 4, autorização Aracaju, que o tivesse coordenar nível 2.10. Gol 1884, aguarde autorização de tráfego. Aguardando. O nível que solicitaram? 2.10, por gentileza. Aceita o 230 e muda em voo, ou prefere que eu coordene? Não, aceita, se já tiver aprovado 230, aceita agora. 230 já tem uma autorização automática para Aracaju, via WISC 33, após a colagem curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle Salvador 119.8, torre 118.60, transponder 5125. Salvador Aracaju, WISC 33, nível 230, decola 110 com curva esquerda, Cuca, Aracaju. Controle 198, torre 186, transponder 5125, gol 884. Protejamento correto, chama pronto para acionar. Próxima Juliette, 6210. Oceaner 6210, livre ingresso, portão 05. Livre ingresso 05, obrigado. Letícia, boa, o azul 4206, Salvador, que São Paulo, azul 4206, autorização de tráfego para Recife, nível 350-110. Azul 4206. Está autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível de voo 350. Após decolar, pistão 90, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle Salvador, 119.8, torre 118.6, código transponder 5515. Certo, livre LSXUI da pistão 90, reporte quanto estabilizado. Zona 2000, reporte estabilizado, da 31 na Zona. Cotejamento correto, reporte pronto para acionamento, azul 4206. Reposado. O Salvador é estimado para o Passaredo 2231. Passaredo 2231, autorizado para barreiras, conforme rota do plano de voo, nível 160. Após decolar a pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle 119.8, torre 18.6, código transponder 5424. O 2231 já copiou, senhor. Era só para o puxo de acionamento. A portão 12 na remota 12 está autorizado. Chama para o TAC. Autorizado, chama para o TAC. 2231. Romeu para a Vasca. 1097, confirma se tem condições de voar a posição TOSOP. 05. Para 17, modificando a presente, Romeu para a Vasca. Gente, o voo IFRK Salvador 31 prossegue visual até a cabeceira 17, circuito da 17 pela direita. Tem condições de base curta? Afirmativo, Romeu para a Vasca, uma curta para 17. Gente, afirma-se, chame novamente na final, o Romeu para a Vasca. Afirmativo, visual com campo já. Eles confirmando parte do Aerostar? Aguarda Aerostar, afirmativo. Está exatamente dentro da formação aqui, está um pouco embaixo aí, um pouco mais para a esquerda aqui para o 250, depois gente, mantenha a proa necessária para o desvio, o gol no 097, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288, informe sobre o mesmo desvio. Ok, 260-288, obrigado, 097. Quanto ao 076, heading 2402, avoid. You clear deviation no condo 076. Quanto ao 076, line. Heading right, heading 645, autorizado táxi, portal 02. Autorizado portal 02, 645. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, tráfego avistado, vento 130 graus 089, autorizado pouso, pista 97. Autorizado pouso, cabeceira 97, Romeu Bravo Oscar. Aeronave na radial 274 do VR Salvador, passada 32 milhas na escuta do controle, Salvador. Roger, clear deviation, Condor 076. A bordo, 3 horas e 35 minutos, alternando Brasília. Negativo, 67, Brasília, 5:35 de autonomia. Gente, solo aos 34, boa. Obrigado, Alex. Confirme isso, tem condições de voar Duna. Afirma. Gente, voa na proa de Duna, deixa para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX8, pista no zero, reporte quando estabilizado. Quando Duna, deve ser 2.000, está tudo já mais, servos. Estamos fazendo incrementar aqui de 5 a 10 horas. Gente, caso... seja possível, incremente velocidade e mantenha até aproximadamente 2 horas. Condor 076, reduce speed to 240 knots. Condor 076, detect 240 knots. Então, 3190, completo final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 118 do sinal 6. 126, 3190. Salvador, boa noite, 3190, vai passar o NDCR, vai ser travado. 3190, avistado, vento 1 no 30 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 3190. Speed 240 knots, currently it looks like that the weather will be pushed into the approach of Salvador. Roger, clear, mantém 250 knots, Condor 076. Condor 076, heading speed 250 knots, currently heading 260. Santos 2 Salvador, boa noite, 699 decolou na Santo 1. Azul 6999, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída Santo 1. Santo 1320 na Santo 1, 6999. Lima Lima Alfa, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Condor 076, descente flat level 050. Condor 076, descente flat level 050. Salvador. Tá com a informação F, realização Campinas. Gente, Papa Romeo Alpha X-Ray Oscar, aeronáutica, aguarde cópia. Confirme a rota, por gentileza. A rota é Long Tupper do Louro 0, Cubaco, Tupper do Louro 6, Cosmo, Consigo, Chomote, Tupper do Louro 3, direto para o Cubaco. Roger, conduzir o 76, clear, division. Tenente, aguarde confirmação com o centro. South, on the approach, ILS, runway 10, Salvador. Confirma, conduzir o 76, confirma heading that you want to maintain. Condor 076, due to the weather, we have to turn left and right, time by time. Can we set ourselves for the approach? Can we establish ourselves for the approach on the 10 Salvador? Roger, you're clear the aviation. I just ask you for confirm each heading that you are having to maintain. Condor 076, currently heading 230. Roger, clear 230. Roger, clear 210, Condor 076. Obrigado. Romeo Alfa X-Ray, Oscar, copia. Escuta, copia. Autorizado para Campinas, nível 320, conforme rota do plano de voo. Saída Sanvo 1, Leda, após Mótiva. Controle Salvador 19.8, Torre 18.6, transponda 5104. Boa noite, Passaredo 2231, decolou na Momo, na sua escuta. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 160. Via saída, o Momo 160, Passaredo 2231. Contato 076, heading 170. Roger, clear aviation, heading 170, com 2076, confirme if it's able to reduce speed to 230 knots. Contour 076, affirm, maintaining 230 knots. Ô, controle Salvador, é o passageiro 2231? Prossiga 2231. Não cumpre o gradiente da MOMO, senhorita. Pode manter o 3000 ou só estar livre da restrição? Passageiro 2231, não suba sem restrições, voando direto MOMO. Então tá sem restrições direto ao MOMO, 2231. Salvo, eu vou cotejar. Vou soletrar. Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, Sanvo, 1. Controle Salvador, 19.8, Torre 18.6, código transponder 5104. No final do procedimento, ele é sexuado, isso para 2.000 pés, reporte contabilizado em dólar. Condor 076, understanding, we are able for the approach. Condor 076, reduce speed to 200 knots. Condor 076, reducing speed to 200 knots. Estabilizando aí, LS, Max Serra Golf. Papai, meu Max Serra Golf, completo de final do procedimento, chame torre 18, decimal 6. 26, obrigado, boa noite. Boa. Transição, o último fixo é da transição, na saída. Ótimo. Correto, chame pronto para acionamento. Após externo, prossegue para 17, cancela o instrumento. 7 para o meu Mike Serra Golf, chama para cancelamento. Ok. 24,000 feet, stand by for clear to final approach. Condor 076 on this heading, clear for final approach. Papa Romeo Alpha X-Ray, Oscar Solo voltando. Papa Romeo Alpha X-Ray, Oscar Solo retornando. É, a gente identificou aqui que nós já havíamos pago uma autorização para o Azul 4065, que acreditamos ser a mesma aeronave, pretendendo fazer o mesmo voo. Poderia me informar qual é a real intenção, então, do piloto ou da companhia? Azul 6909, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251238. Salvador 2231, solicita Pro 260 para evitar a formação. Base curta pela direita, reporte final 17. Confia. O Mike Serra Golf apenas confirma, parte 5. A guarda bata. Provavelmente vai ser saído dois voos, podendo destino meu próprio, porém são dois horários diferentes, com o mesmo destino. Hotel 076, descending 4,000 feet, cleared for the localizer on the 10, Salvador. O senhorita negativo para a direita, só apenas para a esquerda, passarei 2231. Só um instante. E qual é o que o senhor pretende voar? Confirma pro FBS. O senhor quer voar como Papa Romeo Alpha X-Ray, é isso? Se você tiver disponível 4065 aí, poderia ser esse mesmo. Foi melhor. É, só um instante. Salvador Altan 4772 para Recife. Está com o 330, está pronto para cópia. Teve mal. Conduziu 76, cleared 10,000 feet, report when established. Honda 076, descend altitude 2,000 feet, and call your established localizer. Malvo. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, continua a aproximação, confirma intenções. Alfa, do reto. Vento 140 graus com 0,5 lances. Será passar o externo, vou confirmar, ok? A gente chama novamente no externo, Papa Romeo Lima, Lima Alfa. Lima Alfa. Sinal no 7, tem baixa pra lá do Golfo. Gente, vai que serra, Golfo. Autorizado pouso, piso no 7. Vento no 40 com 04. Golfo. Afirmação, senhorita. Após, linha 270. Gente, autorizado desvios. O tráfego foi superado em altitude, livre desvios. Livre de desvio quando possível, se tiver condições de coordenar barreiras, agradece. Gente, aguarde autorização do centro, passarela. A realidade da autorização é a mesma. Só passe a me chamar agora como Azul 4065. E mude o transponder para 5522, ok? Sim, então vai ser o 4065 e transponder 5522, no Azul 5522. É Azul 4065, transponda 5522, chame pronto para o acionamento. 4065522, transponda Azul. É, chame pronto para o acionamento. Para. 45, Aerostar. Mike Serra Golf, solo aos 48, vai livrar a sua esquerda, manter a posição na Quebec e aguardar para reingressar 1-7. Controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6, transponder 5420. Autorizado para Recife 330, decola para a esquerda, puta Aracaju. 319.8, 1186 com a torre 5420, o transponder 4772, já pronto com o pushback e acionamento no 6. Tram 4772, aguarda autorização de acionamento e pushback. Azul 4065, qual estimado para acionamento e pushback? Não, clear, final ILS X-ray runway 10, condor 076, contact the tower in 118.6. Contact Hotel 076, cleared ILS, runway 10, moment 8, decimal 6. Obrigado, bye bye. Após. Salvador, boa noite, 1869. 1869, solo Salvador. Vem da Comandante Maia, autorização Brasília, boa noite, 1869. 1869, aguarde autorização de tráfego. Guarda, 66. Azul 2702, pronto para cópia? Pronto para cópia, 2702. Azul 2702, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano de voo, nível 170. Após decolar, pista 10, curva esquerda, saída. Conde. Conde 1 Bravo, controle 19.8, torre 18.60, transponder 5524. Fecha autorizado em nível 170, via rota do plano, saída Conde 1 Bravo, via WIC 33, controle 19.8, torre 18.60, transponder 5524. O azul 2712. Confirmando saída Conde, corrija para Conde. Saída Conde, ok. 2712. 14206, está pronto para o teste de seu V109, 2 horas 15 minutos, saturando o material. Copiou azul 4206? Afirmo, copiado, autorizado táxi, via Indy Alpha, ponto de espera no zero. Azul 4206, aguarda transferência. Via Indy Alpha, zero, aguarda transferência. Controlador, boa noite, 1824, portão 4, puxa acionamento. Aguarde autorização. Aguarde, 1824. Puxa, autorizado, ingresso pista no 7, taxia via pista até interseção Romeu. Na bata, repórter ligando a frequência. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, vai taxiar a retaguarda do Cirrus após ingressar no Papa, parte 5, estacionar livre na frequência. Condo 076, clear to land, running on 0130 degrees, 04 knots. Está pronto, não está aguardando o remoção do frequência. Se puder ingressar para a área, gente. TAN 4772, portão 06. Assim que o Embraer 190 da Azul passar a sua cauda, já passou. Está autorizado o estacionamento e pushback, chama pronto para o táxi. Está autorizado o pushback, estacionamento, chama para o táxi TAN 4772. Gol 1884, portão 04. Autorizado o acionamento e pushback, chama pronto para o táxi. Autorizado 14, gol 1884, chama táxi. Ainda não aguarde. Tô no 884, coordene com a sua equipe de solo para posicionar a aeronave na entrada do pátio 3. Entrada do pátio 3, 884. Azul 4065, pronto para acionamento pushback. Tá pronto, 4065, está aguardando o pátio 5, já foi informado para a infraero a necessidade do operador de finger. Chame quando tiver pronto para o pushback. Estou pronto para o pushback, azul 4206. Azul 4206, chame a torre Salvador em 18.6. Obrigado, thank you, bye. Do 4206 autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. 4065. Autorizado, chame o transporte táxi. 4, confirmando. Instrua sua equipe de solo para posicionar a aeronave na saída do pátio 3. O 1-2-4 está pronto para o táxi de parada presente. Solo logo, Anko, take control 076, family 10, located. Wait a moment. Desconsidere então o gol 1-8-8-4, pode parar aí. Pronto para o táxi, o POB é 9-4, ao corrijo 9-3. Autonomia 3 horas, alterna, retire. Azul 4065, desconsidere a última instrução, mantenha a posição e aguarde para o push. Azul 2792, 93 a bordo. Desculpa, gol 1884, 93 a bordo. 93 a bordo, eu tomo 63 horas, altera a receita. Se autorizar o táxi até o ponto de espera, chame a torre 18 decimal 6, gol 1884. Livre táxi, ponto de espera 10, chama a torre 18684, obrigado, até mais. Conduziu 76, traffic in sight, taxi straight ahead. Maintain position before Juliet. Contour 076, continue Alpha, hold before Juliet. Boa noite, Chanel 6201, por gentileza 380, ritmo mesmo. O Chanel 6201. Aguarde autorização de tráfego. É. 2231, está efetuando o desvio à esquerda, para evitar a formação. Ciente passarelo 2231, não confirme a proa do desvio por quantas milhas? 280 por 20 milhas, senhorita. Ciente, 280 por 20 milhas, copiada. Controle Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350 PUCA, 4206. Controle de possibilidade de 143 voar direto interno da 10? Chamei a 143, negativo, mantenha a chegada, reporte quando estabilizado. Para você chegar, reporte estabilizado, 6143. Táxi 547-72, está com 131 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, alternando Fortaleza. 3 horas e quanto? 48. TAM 4772. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 90. Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 90, TAM 472. O Azul 2712, pronto para o pushback, acionamento na remota 4. Azul 2712, remota 4 por pátio 3, autorizado, chama tanto pro táxi. Agora para o táxi 2712. Por 076, after Airbus 320, passing in front of you at your left side, you will be cleared to gate 11. Contour 076 behind, top Airbus 320 from left, continue gate 11 behind. That's affirmative, sir. 4206, 2 a 2 jam. Azul 4206, solicita que voe o Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, então, azul 4206. 4772. Alto, está observando que está se ajustando aí, tá? Vou seguir pro ponto de espera. Azul 4065, após a passagem do Airbus da TAM, é autorizado para o pushback acionamento, chama pronto pro táxi. Olhou, passarelo 2231, está retornando à rota. Cliente, passarelo 2231. Gol 1-8-4, autorizado a decolagem em sistema 0, vento 1-4-0 graus, 059. Decolagem 1-0-8-8-4. Tirar 6143, complete nosso procedimento LSX-Way, torre 198 do sinal 6. 26, obrigado, Felipe. Salvador, azul 4206, informando que vai fazer um desvio proa 085 por aproximadamente 15 milhas, de 15 a 20 milhas, para evitar formações. 7 livre de desvios, azul 4206. Torre, Salvador, o tanque 772, ponte espera pronto, tem condições de ocorrer imediato. Uno 884, decola dos 2100, chame controle Salvador, 119 de sua 8. Salvador, 198, boa noite, 84, obrigado. Torre Salvador, TAN 4772, ponte espera completamente pronto. Sente o TAN 4772 e mantém a posição, a aeronave já passou externo. Sente 4772. Ficha 260-288, passarei 2231, obrigado, Ferita, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, boa noite, chegou no 884. Voo no 884, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para nível de voo 230. Via subida pouca para o 230, solicita a possibilidade de coordenação direto a Aracaju. Vou no 884, mantém o perfil da saída, subida via. Mantém perfil, subida via. Para pista 10, número 3, para decolar. Sim, você tem que usar o ataque de Indy e Alfa, ponto espera da 10, número 3, 2712. Desvios, suba e mantém a nível de voo 230, a solicitação centro resiste. É o 1-8-8-4, solicitou desvio. Vou no 1-8-8-4, não tem condições de manter o perfil da saída da PUCA? Vai manter em torno de 3 milhas à direita do perfil, são informações. 7 livre de desvio, gol no 8-8-4. Azul 4206, sube e mantém nível de voo 230. 230, 4206. Azul 4206, após desvio, autorizada para o de Aracaju. Após desvio, Aracaju, 4206. Ativo, autorizada para o de Bonfo, Mike Eco do Onze. Depois, não, 4206.